Voador, voo 2043, boa noite, Sente da Romeu, pronto, cópia. Para cópia 1211. Sente. Salvador, boa noite, Oxenai 6310, estabilizado, ele é 73. Boa noite, Oxenai 6310, cheque 3, pouso autorizado, pista no 0, vento 0,5, 0 graus, 4 nós. Autorizado, pouso, pista no 0, baixado, travado, 6310. Oxalé 6310, no solo 02, direito no 211. Outro 211 na direita, 6310. Salvador, boa noite, Bono 0 na vez, estabilizado final do X-Ray. Bono 096, boa noite. Tráfego ajustado, check trem, pouso autorizado, pista 10, vento 040 graus, 2 nós. É livre pouso na 10, Bono 096. Uno 096, no solo 21, direito no 211. 273, próximo ponto de espera, Galvão Zero, pronto, boa noite. Boa noite, Gol 973, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento calmo, 040 graus, 39. E decola, Gol 0973. Golo 973, decolado aos 25, controle 120, décima 8. 120, décima 8, Golo 973. Alô. Alô. Alô, Tower, boa noite, this is Pacific 81, establish a left runway 10. Good evening, Alpha 081, clear to land, runway 10, wind calm, 030 degrees, chill not. Clear to land, runway 10, the Pacific 81. Salvador, muito boa noite, Gol 2043, pode estar no 10, visual coronado na curta. Boa noite, Gol 2043, após aeronave na curta, alinhar e manter cabeceira no 0. Após aeronave na curta, alinhar e manter no 0, Gol 2043. Victor Alpha 081 on the ground at 29, leave by route right, call ground 121.1. Right, 121.9, you're up, C31, 121.1. 129.1, you're up, C31. Gol 2043, pista livre, decolagem autorizada, pista 10, vento variável 3 nós. Livre decolagem, gol Gol 2043, decolada 31, no controle 120.8, bom voo. 208, uma boa. Yeah. Salvador, tá 3258, tá 1 milha pra gente a Sierra, baixar travado. Tá 3858, boa noite, cheque o trem pouso autorizado, pistão no 0, vento variável 29. Autorizado, pouso na 3858, abaixar travado. Torres Salvador, boa noite, é o Azul 2795. Boa noite, Azul 2795, número 2 na sequência, aguarda a pista livre. Aguardando pista livre, avistando o Azul 2795. Então 3858 no solo 37 direito no 211. Azul 2795, pista livre, pouso autorizado, pista no 0, vento variável 29. Livre, pouso para o Azul 2795. Azul 2795 no solo 40, direito no 21 décimo 1. 21 Azul 2795. Salvador, boa noite, TAM 3662, transporte de órgãos. Boa noite, TAM 3662, tráfego avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento variável 2-9. Autorizado pouso, pista 1-0, baixar travado, TAM 3662. Salvador, boa noite, esse é a minha 3, eu quero manter o comissário de jogos para a estação. Esse é a minha 3, 1-0, após passagem do tráfego na curtíssima linha e manter a cabeceira 1-0. Volta, que mantém 1-0.